janelas trancadas, sem saber pra onde ir. Tentativa sem sucesso. Abra os olhos, existe vida eterna. Onde você quer chegar? Abra os olhos, existe vida eterna. Certeza que você não encontrou pelas suas próprias mãos. Portas fechadas, janelas trancadas, sem saber pra onde ir. Tentativa sem sucesso. Abra os olhos, existe vida eterna. Onde você quer chegar? Vida eterna, onde você quer chegar?